Kart e todas as plataformas liberadas para você em um único aplicativo. Saia já da antena, venha pagar mais barato no sistema de canais nosso IPTV. Mensalidade por mês, apenas R$30. Muita gente está usando aqui em nossa região, é só ter acesso à internet e não vai travar os seus canais. Entre em contato com a gente agora mesmo, venha fazer um teste grátis. 89-999-87-8303. Ou então entra pelo site lsptv.com.br. Mude para o melhor extremo de canais aí do mercado. lsptv.com.br, a televisão do futuro. Nós temos também TV Box em Barra do Alcântara, mais barato, procurar o Francisco Enfermeiro. Temos também acessório para TV Box, como controle remoto e também a fonte do aparelho Box. É só nos procurar. Rádio Ativa FM. Ativa FM. Olha aí, Brasil, melhor da programação da sua tarde. Todos os dias aí a gente tá por aqui na sua tarde musical da Ativa FM, dentro da programação da Rádio Ativa, levando para você muita música, muita interatividade musical, muita informação. Também com a gente os produtos Saúde com Beleza e ainda a nossa empresa TV por Assinatura, lsptv.com.br. Muita gente aqui em nossa região e em todo o Brasil, também fora do Brasil, assinando com a gente aí a melhor lista de canais aí de TV por Assinatura. É só entrar em contato com a gente pelo 89-999-87-8303 e baixar aí o nosso aplicativo. Essa é uma das nossas linhas aí para você, tá bom? Você que nos ouve aí pelo rádio, pela internet, obrigado pela companhia. Tamo junto aqui na programação da sua tarde da Ativa FM. A sintonia do seu rádio. Ativa FM. I'm gonna leave the door open. I'm gonna leave the door open. Então, conta pra gente como é que tá o seu final de semana, como é que tá aí o seu sábado, o seu domingo. Boa noite, bom dia, boa tarde pra você, aonde quer que você se encontre aí me ouvindo, aí pelos aplicativos ou pelo site Barra do Alcântara News, qualquer parte do mundo, não sei se é de noite, se é dia, se é tarde aí onde você está. Muito obrigado aí pelo carinho. A gente segue junto com você nesse finalzão de semana, tocando pra você muita alegria, muita música. Manda mensagem pra gente aí, manda o áudio aí pelo zap 89-99987-8303. Manda essa mensagem, faz aí o seu oferecimento musical, canta parabéns pra quem você quiser, tiver de aniversário também hoje, tá? Muito obrigado pela companhia, um bom finalzão de semana, continue aqui na Rede Ativa. Ativa FM é uma rádio que é primeiro lugar em audiência. Aqui você ouve aí pela 102,1 MHz, nos ouve também pelos aplicativos aí pela internet, um deles é o RádioZet, pelo site Barra do Alcântara News. Rende muito mais você anunciar a sua festa, o seu evento, a sua empresa aqui na rádio Ativa FM. Procura aqui o Leandro Santos. A gente está por aqui pela manhã, pela tarde e final de semana também estou à noite na programação da Ativa FM. Ativa! De bem com a vida. Não se engane. Não se engane. Ativa FM. É bem melhor. Prince.